Acabou! Agora você pode entrar em contato pelo telefone 0 operadora 89 99990 1621. Você vai comprar areia, brita, de melhor qualidade e com preço incomparável. Aproveite esta super oportunidade. Entre em contato agora pelo 99990 1621. Venha para o Fonseca Supermercado conferir nossas ofertas. Aqui você encontra qualidade e economia todos os dias. Lembrando que todas as terças e sextas-feiras recebemos em nosso hortifruti frutas, verduras da melhor qualidade. Então, não perca tempo e venha garantir suas compras. Fonseca Supermercado, preço baixo para sempre. Muitas pessoas sofrem diariamente com apelidos ofensivos, xingamentos degradantes e intolerância à sua raça ou cor. Isso tem que mudar. Não podemos aceitar uma sociedade racista. O preconceito baseado nas características físicas de alguém é a pior coisa que existe. Todos somos iguais em nossa essência e não há exceções. Ninguém deve se sentir melhor ou pior por causa de sua genética. Sociedade consciente é aquela que enxerga vidas e não raças. Diga não ao racismo. Esta é uma luta de cada um de nós. Uma campanha da... 97,5. Aqui, Sotaka Top. O mercado muda o tempo todo. E quem é empreende precisa decidir rápido e decidir certo. Hoje, tecnologia, redes sociais e gestão inteligente não são mais tendência, são o caminho para crescer. Mas, em meio a tanta informação, o que faz a diferença é saber em quem confiar. O Sebrae conecta você ao conhecimento certo para transformar decisões em resultados. Sebrae, informação que orienta decisões. Supermercados em Corrente tem nome Unifrios. Eu disse Unifrios. Gêneros alimentícios, carnes, frios, peixes congelados dos mais diversos tipos. Frutas e verduras todas as segundas e quintas-feiras em promoção. Bebidas em geral, além de cama, mesa e banho. Tudo que você procura, você encontra em um só lugar. Supermercado Unifrios. União de bom gosto. Gêneros alimentícios de primeira qualidade é no supermercado Unifrios. Nos últimos 4 anos, o governo do Piauí realizou muitas obras e implantou serviços que facilitam a vida de toda a nossa população. Tivemos muitos avanços nas áreas de saúde, educação, infraestrutura, cultura e turismo. O governo do Piauí faz e mostra, do jeito que o povo gosta. Quer saber mais? Acesse ditoefeitopiauí.com e não deixe ninguém mentir sobre o Piauí na sua frente. Governo do Piauí, aí eu vi trabalho, aí eu vi futuro. Não deixe a água acumular, faça a sua parte pra ajudar. Jogue no lixo embalagens, garrafas e potes, vamos todos colaborar. Cuidado com água nas lajes e nos pratinhos de plantas também. Todos os dias tem que combater pro mosquito da dengue não se dá bem. A dengue pode pegar, a dengue pode matar. Se deixar a água parada esperando o mosquito, ela pode pegar. Não esqueça a caixa d'água, usa a tampa adequada, não vá vacilar. Dengue é coisa séria, pode até matar. Por isso, cuidado pra não te pegar. A dengue pode pegar, a dengue pode... Em caso de suspeita de dengue, procure um serviço de saúde. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. 97,5 é alegria, é diversão, é musicão. Vai começar agora o programa que tomou conta de todo o país. Desliga a luz e o telefone, amor. Fecha as cortinas do apartamento. Prepare-se para viver grandes emoções. Ouvindo os maiores sucessos do grande ídolo popular. Te amo, te quero, te adoro, de tudo. Amor. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Apresentação, Edelson Moura. Oi, minha gente amiga. Bom dia, boa tarde, boa noite. É o Edelson Moura chegando a partir de agora no seu rádio para comandar o programa de maior audiência, o programa Amado Batista. Por aqui, muita música bonita, já estou aqui com algumas que o Franklin Russo falou que nós vamos tocar. Ele faz aquela escolha, aquela seleção gabaritada para que a gente possa curtir este programa e dizer assim: é sensacional! O homem é duro na queda! Ei, Charles Elp! A vida só é boa porque nós existe. Se nós não existisse ou não existesse, a vida não prestava. Mas nós existe, a vida é muito boa, né, meu amigo? Então vamos lá, vamos começar o programa do Amado Batista, trazendo aqui a primeira de hoje, Amigo José. Anda pelas ruas vagarosamente e ninguém sabe quem é. É triste, é humilde, faz canções tão lindas. É meu amigo José, homem da favela, da canção tão triste. Vocês não sabem quem é, mas o José existe. Homem da favela, da canção tão triste. Vocês não sabem quem é, mas o José existe. Poeira e o tempo não lhe envelheceram, pois vive só de amor.